my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. Senhoras e senhores de uma galáxia muito, muito distante, estamos aqui hoje reunidos comigo, claro, Malco, Thiago, Hugo, como é errado? Eu. Bruno, Hugo, TG, Tom e Heron. Ô, Bruno, nós. Mas antes eu preciso fazer uma errata, que pra quem não ouviu, escute o CJDcast de Stranger Things. Eu me confundi nas datas e o jogo que eles estavam jogando realmente era o D&D, segunda edição, que por acaso foi lançado no mesmo ano que se passa o seriado, então é mais um easter egg do seriado que esqueceu de falar. Dando seguimento. O que a gente vai fazer hoje, Mal? Falar de um filme broxante, cara. Esquadrão Suicida. Heron, resumo aí pra nós, essa merda inacreditável. A Turminha do Barulho vai aprontar altas confusões inimagináveis e faz só porcaria e o filme é uma merda. Acho que... que resumo genial. Parece genial. Que você pegou todos os comentários do Rotomedas e resumiu. Eu fiz tipo uma média de comentários, né, cara? Fez um compilado de palavras mais usadas. Do Rotomedas. Pô, bota aí. Não, não dou conta de resumir esse filme, cara. Ele é muito complexo pra mente humana entender. Talvez por isso a gente não tenha gostado. Mas eu acho que talvez o Moyado saiba explicar. Explicar o quê? O que você quer que eu te explique? Eu quero que você resuma o que foi aquilo. Aquilo foi uma tremenda cagada dos produtores, sei lá, os envolvidos, os empresários da Warner, em tentar fazer algo legal, bonitinho. Não querer ter críticas, ai, que não sei o que, é muito obscuro, ai, é muito sério, não sei o que. Aí acabar fazendo merda, né? Porque sabemos, eu sou muito fã do... Do diretor. Do diretor. O David Ayer. O cara faz uns filmes de ação e violência assim do caralho. Eu também gosto muito. Pra quem não sabe, ele dirigiu... Ai, meu Deus, deixa eu... Momento! Meu momento monóculo aqui. Ele dirigiu Corações de Aço, que é aquele filme que o personagem principal é o Tank, com o... Cê pega... Brad Pitt. Você pega... Esse filme é bom mesmo. Caralho. É ele que dirige? É. Você pega Corações de Aço, cara. Pega Dias de Treinamento. Dias de treinamento, ele é roteirista. Mas é dele. Não, é. É dele. Que lá é David Ayer. Então, que lá é violência. É tiro, porrada e bomba e tem aquele, violência. Tem aquele filme com o Jake Gyllenhaal, que é aquele mexicano lá. Esqueci o nome dele. Que é... Marcados pra Morrer. Isso. Também esse é bom pra caralho também. Cara. Caralho. Mas então, é isso. É o problema da Warner querer controlar, na verdade é dar liberdade pros caras fazerem o filme, mas no meio do caminho os caras, não, peraí, vamos fazer dessa outra maneira. Eu acho esquisito isso, cara, tipo, nós somos pessoas que simplesmente assistimos o conteúdo e a gente tem uma noção muito fácil pra saber se o negócio vai prestar ou não. Os caras vivem disso e não conseguem ter essa noção, velho. Acho esquisito pra caramba esse tipo de coisa. O que eu senti, cara, que eu tô vendo muito da DC, é que parece que ela não decidiu ainda o que ela quer. Porque foram lá e fizeram o Man of Steel. Que pra mim, até hoje, é o melhor filme que a DC já fez. O filme tem suas falhas, claro. Mas foi o mais legal. Que eu gostei, ficou mais coerente com a história em si. Você fala da DC nessa questão do universo. Do universo. Uhum. Por exemplo, ignorando os Batmans, antigo, Lanterna Verde. Lanterna Verde não conta não. A gente estabelece nesse universo. Isso, né? Nesse universo pós-Nolan. E não sei, cara, fizeram o Man of Steel, depois veio o Batman vs Superman, que foi aquela pegada bem mais sombria, aquele cena, que foi muito criticado e tal. Só que nesse meio de tempo veio Deadpool, que foi aquele filme mais zoado e tal. E eles ainda. Fox. Eu acho que é pela Fox. E eles ainda pegaram muito. Acho que eles beberam demais, cara, dessa parte da Disney Marvel. Uhum. Que é um negócio mais família, é um divertimento mais pipoca. E sim. Aí saiu, cara, esse Esquadrão Suicida que parece que é um híbrido de tudo isso. Porque não tem nada definido ali, cara. Porque, tipo assim, na mesma hora que você tem uma cena que é mais séria, vamos dizer assim, entre aspas, tem uma zoeira. E essa zoeira não condiz. Cara, é sem graça. É. Tem... Ah, parece uma espécie de Frankenstein. Eu gostei, assim, bastante, assim. Tem muitos elementos que me fizeram gostar do filme. Eu acho que o problema grande da Marvel da DC é que ela anda com as mesmas pessoas que fazem a grade da Globo e do SBT, que eles conseguem cortar tudo. Eu lembro de uma vez que eu vi um filme, que eu vi Senhor dos Anéis no SBT, eu acho, o filme tem 3 horas. No SBT ele durou 2 horas. Eu não sei como que os caras fizeram isso. Os caras fazem a mesma coisa. O diretor vai lá e grava 3 horas. Eles vão lá e resumem o filme a 2 horas e 2 minutos e botam no cinema. Então, tipo assim, fica totalmente coeso, não fica ponta solta, fica uma estrada solta realmente, não tem segmento a história. É, e depois eles usam ainda do argumento, falam, não, você não gostou do filme, mas você pode gostar da versão estendida. Cara, eu quero ir no cinema de novo pra ver a versão estendida do filme. A versão estendida nem DVD, na verdade, não passa nada. Se lançarem no cinema, porque eu acho que lá nos Estados Unidos ele foi exibido em alguns cinemas, né? O Batman Superman foi. Sim. Mas nada impede eles fazerem isso de novo, com o Esquadrão Suicida. Isso é pela a reação das pessoas, né? Assim, sim. De ver e tal. Porque até lembro quando eu e o DG, a gente chegou a comentar, quando a gente ficou com receio de quando saiu a notícia que a Warner estabeleceu novas gravações, né? De acrescentar novas cenas para deixar o filme mais divertido. Uhum. Aí acho que foi a partir desse momento que foi o erro do filme. Porque era visível a empolgação do David Ayer. Quando ele apresentou o projeto pro estúdio, pra Warner, foi meio que de imediato, né? E eles autorizaram, não, vamos fazer isso. E ele fez da maneira dele. Mas aí, como veio todas aquelas críticas do Batman vs Superman e tal, muito sombrio, aí praticamente refizeram outro filme, em pouco tempo. E a linha de edição, de corte do filme, foi feito por uma empresa que parece que trabalha com com edição de clipes. Nossa, velho! Sabe essas? Você vai lançar um filme e você quer um trailer. Aí você chama essas empresas que fazem trailer. Você entrega um material, ó, você tem que fazer um trailer com isso. E eles pediram, quase todas as cenas foram feitas por casas de trailer. Várias empresas que fazem trailer. É por isso que o filme ficou parecendo um grande trailer. Cenas cortadas. Sim, ficou parecendo um clipe. Vários clipes de música. É o que atrapalhou, né? Porque eles tiveram que refazer um monte de cena, regravar. Então eles teriam pouco tempo, porque isso demora um prazo muito grande para poder a pós-produção. Aí eles regravam, tem que já mandar fazer a edição e eles mandaram pra empresa lá que estava disponível, né? Sei lá como é que funcionou. Os caras tiveram que fazer uma coisa rápida. A questão é que eu acho que vai mudar de agora em diante pelo fato de eles terem conseguido estabelecer as mentes criativas para esse universo, para tentar organizar isso. Porque realmente é pouco tempo para criar um extenso universo de uma vez só, né? É o que a DC quer fazer agora pelo tempo perdido. É. Pra haver essa concorrência. Eu acho errado as pessoas ficarem crucificando o Zack Snyder ou o David Ayer. Não, com certeza. Né? Porque na verdade, se você for parar pra olhar, eu imagino, cara, que a versão do filme que o David Ayer fez, porque o David Ayer tem uma pegada muito urbanista, cara. Sim. Tipo assim, ele consegue fazer conflito urbano de uma forma muito foda. O cara entende de questões sociais, assim, da vida real do mundo de crime, de violência, né? É a assinatura dele nos filmes dele. E ele transportou, inclusive, isso, cara, no Fury, que é uma parte bem pequena do filme, aquela parte que eles estão na cidade, que eles entram em contato com aquela parte é legal demais. Cara, com aquela a senhora e a menina mais nova. Filha. Cara, aquilo ali é muito foda, velho. Sim. Aí, por exemplo, você pega... Tenta imaginar um Esquadrão Suicida realmente feito pelo Ayer, que ele tinha mão sobre aquele negócio. Eu imagino, cara, um filme, por exemplo, é um grupo paramilitar que toca o terror mesmo, velho. Tipo assim, ele tá tá off the books, tá fora dos livros mesmo, tá tipo... Uhum. É, ninguém sabe da existência daquilo lá não, só quem sabe, só quem deve saber. Exato. É, e eles fazem o que tem que fazer, cara, eles tocam terror mesmo, não tem problema. Sim, é o que é estabelecido, né, no... O que era pra ser, quadrinho, o que era pra ser, na verdade. Porque, só... assim, quando eu... Aí é muito engraçado, o pessoal precisa saber, às vezes, o pessoal escutar a gente. Mas a gente sempre combina de ver os filmes. Então a gente fala, vamos ver o filme tal, pra depois fazer um resumo. Quando eu vi, a gente ia, o Esquadrão Suicida, a gente acabou vendo separado. Quando eu vi o Esquadrão Suicida, que eu parei e falei assim, vou lá ver o Esquadrão. Porque eu fui ver, os 12 primeiros minutos de filme me incomodou, mas me incomodou de uma maneira absurda. As músicas. Primeiro, começa mostrando uns shots lá e um pouco da história do pistoleiro, depois conta um pouco da Arlequina, aí depois aparece a Amanda Waller no restaurante. O começo do filme, dá pra você ver nitidamente que o começo seria a Amanda Waller no restaurante. E alguém tacou aqueles dois trechos ali no início. E eles ainda emendam duas músicas seguidas uma na outra. Eu fiquei incomodado. Eu conhecendo o Malcolm, na hora que eu falei assim, gente, quando o Malcolm vê esse trecho aqui, o filme já não vai valer mais nada. Ele pode levantar e ir embora, que ele não adianta. Pode aparecer o melhor trecho do cinema que ele não vai gostar, porque eu não gostei. Então o começo já dita de maneira errada. Você vê que, tipo assim, agora vocês falando pra mim, que tipo, o mesmo diretor de Coração de Ferro, e eu vendo o trabalho que ele fez naquele filme, e vendo o trabalho que ele fez no Esquadrão Suicida, definitivamente o Esquadrão Suicida não é um filme dele. Não é. Não tem como ser. O Esquadrão Suicida acaba sendo, porque ele fez o roteiro, colocou lá na mesa, os caras aprovaram. Só que aí vieram os executivos da DC Warner, DC Warner. É, e falaram, não é isso que a gente quer. Uhum. Então, cara, eu acho que eles estão olhando muito pro lado comercial demais do negócio. Eles é não tão, isso. Eles não estão deixando os diretores realmente desenvolver o negócio. E acaba não sendo um filme do diretor, acaba sempre sendo um filme dos produtores. Sim, vamos supor. Isso não é um problema, cara. Se o conteúdo for bom, não é um problema. Não, sim, vamos supor. É o problema, porque os caras só fazem cagada. É, vamos supor. Se a Marvel começasse a fazer muito barulho com o John Favreau, que fez o primeiro filme realmente da história do Marvel Cinematic Universe, que foi o primeiro Homem de Ferro. Homem de Ferro, né? Cara, aposto que o filme não seria tão legal. Não. É. O próprio Deadpool, se a Marvel tivesse. Se a produção da Marvel tivesse metido mais o dedo do que o ator, foi o Ryan Reynolds, não tinha ficado do jeito que tinha ficado. Se o Deadpool tivesse na mão da Marvel. É, foi um fã fazendo coisa pra fã. Exatamente, mas ele sabia o que ele queria. Sim. Os diretores sabem o que eles querem. Eles produzem, a Marvel, a Warner manda fazer outra coisa. Gozem as refilmagens. Foi mandado fazer refilmagens. É, e você falou do que te incomodou. Realmente, essa primeira parte, cara, que tipo assim, não tem, não tem um corte, vamos dizer assim, confortável entre as músicas. É um negócio dói, tipo assim. É coisa dessa música, acabou uma corte. Parece que é um negócio que eu faço em casa, sabe? É, exatamente. Tipo assim, acabamos de apresentar esse personagem e esse personagem tem essa música. Vamos para outro personagem. Já cortam direto e começam no personagem. É, outra música. E outra coisa, cara, naquela parte onde. É... Que a gente tem spoilers, como sempre, né? Porque não é possível, se você não viu o filme, me ajuda aí. É, naquela parte do. Que eles estão reunidos naquele. Naquela parte onde aparece o Nick Flag. Rick Flag. Que o Rick Flag aparece, fala com eles que se vocês saírem da linha, vocês morrem e tal. É. Cara, aquela cena, a música tá mais alta do que a voz dos personagens. Eu vi isso, cara. Faltou a música e não a cena. Foi, tipo, aquilo ali, claro, aquela música não tava ali. No corte foi inserido ali. Foi inserido depois, cara. Não tava ali. Não tem como tá ali, cara. Uhum. Não tem jeito. Acho que é o desespero de tentar deixar o filme mais legal, né? Assim. É, mais atrativo. É. Porque a trilha sonora é boa. É, com certeza. Só que ela é mal colocada. No começo, realmente, é meio que uns cortes secos de trilha. Parece uma pessoa, é uma música. Já muda a cena, já corta e já é outra música. E, assim, agora falando em questão do roteiro, né, foi... Dá pra concordar que não é um roteiro bom. Não, de forma boa. Mas eu ouvi muita gente fazer uma crítica da seguinte maneira, é a questão do grupo, né, dos vilões ali. É, que não faz muito sentido alguns personagens integrar esse esquadrão. Só que é engraçado quando a pessoa comenta, acha ruim de alguns personagens ali, mas fala que leu os quadrinhos. Não faz sentido. Porque, assim, muita gente fala assim, não faz sentido a Arlequina fazer parte desse esquadrão. Realmente, não faz sentido nenhum. Ela não tem, não é nenhuma super soldada, tem poderes. Mas é estabelecido aquilo ali, cara. É, tá ali no quadrinho, é história. É uma personagem que foi criada e se tornou algo importante no universo da DC. Uhum. Porque ela é o casal, né? A mulher do maior vilão do universo DC, Coringa. Mais famoso. Então, assim, a personagem é legal. Tem uma história bacana, eu acho ela funciona muito bem no grupo ali e tal, mas a proposta do filme, no roteiro, eu achei que foi, pra mim, que foi um problema, de querer ter deixado um problema grandioso demais, uma coisa meio que excede, sei lá, questão de poderes, sobre-humano, assim, eu achei muito ruim o vilão do filme. Eles tinham que fazer uma coisa mais, igual o Mal falou, mais lado B, assim, mais por fora. Mais pé no chão, assim, sei lá. Tipo assim, é igual os caras, acho que é os caras do Omelete fala, né? É o famoso lutar contra o céu, um raio gigante azul no meio da cidade. Cara, e tipo assim, tá, que nessa parte, porque o Esquadrão Suicida é depois de Batman vs Superman. Sim, logo, sim. Superman tá morto. Morto, entre duas, quatro aspas gigantescas. Cronologicamente é 3 meses depois. Isso, exatamente. Depois. Mas mesmo assim, cara, tipo assim, a DC ela já introduziu, inclusive no filme, sim, o Flash, por exemplo. Uhum. Que ele não é novamente. Um cara, ele não é um cara qualquer, cara. Ele é muito poderoso. Aí, cara, tipo assim, aparece um fucking raio gigantesco saindo, querendo consumir o céu da parada toda. Isso. E não vai aparecer ninguém? Ninguém. Manda quem? Ninguém. Manda o Esquadrão Suicida no raio. Pois é, cara. Foda. E tipo assim, já que o Esquadrão é um negócio fora dos livros, vamos dizer assim, ninguém podia ficar sabendo. Então, por que ninguém apareceu? O único que sabia era o Bruce Wayne. Sim. Mas a Diana tava lá ainda. Porque a Diana já estava com ele. Pra mim não. No Batman vs Superman, os dois já dá pra você entender que os dois já estão juntos, tecnicamente falando. Ah, sim, tá. Mas dura assim, cara. Aquilo era... Acho que o desenvolvimento da história, até a formação do grupo, é muito bacana. Mas quando é forçado, pra mim é forçado eles te empurrarem a vilã, né? Ter colocado a magia daquela forma. É, porque na verdade nos trailers eles venderam outra coisa, né? Sim. Não, o problema da venda do trailer foi... Pois é, eu confesso que o trailer me pegou. Ele me pegou direito pelas bolas. Foi só você, não? Pois é, cara. Foi pesado, cara. Porque eu fui pro cinema empolgado, vai. Tipo assim, eu tenho tentado não me empolgar tanto depois do episódio Hobbit 2. Não quero o filme do Batman, não quero esse padrão doideiro aí, eu quero o filme do Coringa. Pois é, cara, eu queria que eles tirassem esse filme do Esquadrão Suicida do mundo, tipo, esse aqui foi uma zoeira que a gente fez, esse troço não existe. Tipo, sei lá, a Terra 2 e fizesse o filme do Coringa mostrando a relação dele com a Harley Quinn, que é da hora, velho. Eu vi que é uma coisa bacana que eles estavam construindo, mas não mostrou. Desenvolveu o que você falou. Não desenvolveu nada, sei lá, foi esquisito. Eu particularmente, eu queria muito que esse Coringa desse certo, cara, porque o Jared Leto é um ótimo ator. Sim. Então ele merece, tipo, fazer parte desse universo, mas fazer parte direito. Só que o que apareceu no filme, cara, foi extremamente broxante, porque eu não sei, eu pensei, sinceramente, que eu ia ver uma mistura de um Coringa tipo o Jack Nicholson, um cara que é bem maluco mesmo, só que é uma pegada mais pé no chão, tipo o da HQ Coringa. Eu pensei exatamente isso. Pois é, cara, tipo assim, é uma mistura, saca? Os dois esquemas de um cara mais sociopata, mas bem pé no chão. Porque assim, o Batman, eu pensei que o Batman, pra ele, ia ser como se fosse uma sombra. Uhum. Que, tipo assim, ele fica provocando ele pra aparecer, mas quando ele aparece, ele fica com receio. Ah, mas sim. Assim, é, pelo visual dele, já dava pra sacar que não seria um Coringa pé no chão. Não, cara, porque eu acho... Porque é igual... Todo mundo estranhou que isso, o Coringa todo tatuado e tal. Mas foi o que eu comentei com o DG lá no início, que eu, lá quando a primeira foto do Coringa foi. Saiu. Porque, cara, pra esse filme eles precisavam do Coringa, de um Coringa diferente. Eles precisavam, sim, de um cara mais, tipo assim, mais coladão, mais urbano, que vive realmente na rua. A própria visão do diretor, alguma coisa mais urbana. Exatamente, por, sim, exemplo, é, se ele é um pimp, cara. Ele é tipo assim, ele é um cafetão, ele é dono de uma boate. Mas é uma coisa. Então ele tem que aprender a viver na rua. Então quem vive na rua é aquele jeito. Cheio de tinta no corpo, cara, é aquilo ali. Sim, é, mas eu vi ali um grau de loucura no personagem. É, eu gostaria de ter visto mais, assim, pra mostrar mesmo que o Jared Leto trabalhou, ele se penhou pra fazer esse Coringa. Uhum. Né? É, porque também é muito recente. É, 2007, né, do Heath Ledger, muita gente ainda mantém a visão na mente daquele Coringa. Isso é importante. Só que em cada época, quando se tem um Coringa na TV ou no cinema, cada um deles tem uma assinatura, tem um jeito peculiar e todos são diferentes. Do Jared Leto não foi diferente. Ele seguiu um novo caminho e ele não criou uma coisa nova ali, ele absorveu um pouco de cada coisa já estabelecida. É, igual o Coringa dos 952, das histórias do Scott Snyder. O visual dele lembra muito. O visual dele lembra de pra trás e tal. Tem uma história em HQ do Batman que tem um Coringa tatuado. E tem um dragão nas costas. É, tem um pouco desse do Coringa, da HQ do Brian Azzarello, que é o Joker, né? Ah, o Coringa. Aquele Coringa é muito parecido com o do Heath Ledger, né? Sim. Só que aquele Coringa daquela HQ, ele é mafioso. É, isso é uma coisa que eu ia ressaltar. Porque... Você vê isso. Ele é o chefe da máfia. Ah. E ele tem aquele capanga. Ele sai do Arkham pra voltar aos negócios. Sim. E até no filme, sempre mostra um cara lá que é tipo o braço direito dele. Aham. É o mesmo, é o... O motorista dele, Frost, na HQ. É o Frost, é o mesmo que tem na HQ. Pois é por isso que eu pensei, cara, que ia ser dessa pegada mesmo. Tipo assim, ele comandando, ele no topo da cadeia de uma máfia ali mesmo, saca? Por isso que... É importante isso que o Thiago falou, do Coringa, que as pessoas têm que entender o seguinte: nunca existiu um Coringa igual ao outro. Nunca. Você nunca vai ver um Coringa da animação que é igual a um Coringa do quadrinho, que é igual a um Coringa num filme, que é igual a um Coringa num curta-metragem feito por um fã. Todo Coringa que é feito, ele é diferente. Esse estado camaleônico do Coringa é o que faz o personagem ser o que ele é. Por exemplo, o Coringa do Jack Nicholson, você nunca vai achar nenhum tipo dele na HQ. O Coringa daquele seriado antigo, 1980, 70, por aí, 60, nunca teve um Coringa daquele jeito. O Coringa do Heath Ledger nunca teve aquele Coringa na HQ. O Coringa do Mark Hamill? O Coringa do Mark Hamill nunca teve. O Coringa do Jared Leto também nunca vai ter. Contudo, a HQ Coringa do Brian Azzarello, ela foi fonte para dois Coringas. O visual do Coringa do Heath Ledger... É o visual dele, a boca rasgada, é aquele visual, não é o visual do Coringa do Cavaleiro das Trevas. O visual do Coringa do Cavaleiro das Trevas, ele é impecável, aquele terno branco maravilhoso. Então é o visual do Heath Ledger e o ânimos do Jared Leto, que é o ânimos do mafioso. Então uma HQ, ela deu origem a dois Coringas, mas nunca você vai achar o mesmo Coringa. E existe esse problema da gente estar na nossa cabeça incrustado que o Coringa é o Coringa do Heath Ledger. Se você chega pra uma pessoa e fala assim, desenha um Coringa pra mim do Batman, ela não vai pensar naquele Coringa do clássico dos anos 90, que até deu origem à própria Arlequina, a série animada. Ele não vai pensar o Coringa do Cavaleiro das Trevas, ele não consegue nem pensar o próprio Coringa do Piada Mortal. Ele vai desenhar o Coringa do Heath Ledger. Tá incrustado na cabeça das pessoas que o Coringa é aquela imagem, e não é. Então o pessoal não gostou, igual assim, porque ele é tatuado, porque ele é mafioso. Cara, é igualzinho o que o Malco falou. Era o que o Esquadrão Suicida precisava daquele Coringa, mas não precisava dele como um background da Arlequina. Ele tinha que ter sido o vilão do filme. Ele deveria ter... Tipo assim, ele tava armando alguma coisa com a máfia pra, sei lá, dominar a cidade, fazer qualquer coisa assim. E o esquadrão suicida fosse contra ele. Pra desarmar ele. Ele tinha que ter sido usado assim. É, e por exemplo, imagina ele utilizar a Arlequina como uma agente dupla. Genial! Cara, ia ser muito foda. Porque ele consegue desarmar a bomba dela. Seu filme é muito melhor do que o filme que saiu. Porque ele consegue desarmar a bomba dela. Lá no próprio filme mostrou que ele desarma a bomba da cabeça dela. Sim. Então, ela agindo como uma agente dupla e jogando esse lado da bomba desarmando, filme ideal. É, porque a Arlequina, cara, ela é tão maluca que ela consegue, sei lá, coergir qualquer um. Vale lembrar que as bombas são feitas no laboratório do Wayne, né? É. Mas outra coisa também que vocês estão falando da relação Arlequina com o Wayne, cara, ficou tão relacionamento, 15 anos, velho. Ficou forçado. Parece que os dois têm 15 anos, velho. Sei lá, eu não incomodei com isso, não. Não parece... Porque ele meio que... Eu nunca vi esse tipo de relacionamento, até porque em quadrinhos é muito difícil, né? Mais questão mais visual, movimento e tal. Mas na cabeça da Arlequina, eu entendi que ele é totalmente piração, ela é despirocada, eu amo esse cara loucamente. É. Mas eu nunca vi do lado dele demonstrar um amor por ela. É o que aconteceu também... O erro dos cortes do filme que não entrou no filme é mais dessa relação que é mais perturbada. É porque o esquema, na verdade, você tá falando aí da parte do Coringa, ele é uma peça quebrada, então tudo que completa ele, pra ele é necessário. Por exemplo, o Batman pra ele é necessário. Se o Batman não existir na vida do Coringa, ele se fode. A Arlequina também, porque é a peça que é agora, é o que cola ele, do ser dele. Porque, por exemplo, a relação dos dois, cara, é doentia. É bizarro. Eu não vi isso no filme. Porque, tipo assim, quando ele tá com a Corinne, com a Arlequina, ele esnoba muito ela, cara. Tipo, esnobar é falar bem. Vamos dizer assim, é apelido carinhoso. Só que quando ela não tá com ele, ele pira. Ele precisa dela. Ele necessita, ele tem a necessidade dela ali. É como se fosse uma droga. É a mesma coisa do Batman com ele. Exatamente. Até isso é completando o Cavaleiro das Trevas. Quando o Batman sai de cena, ele se voluntaria e vira o melhor paciente do Arkham. Ele é o mais comportado. Porque não existe Batman, ele não precisa existir. Quando o Batman volta, ele vê na televisão que o Batman voltou. Na página seguinte, eu pago isso depois, Coringa foge do asilo. Então, tipo assim, ele precisa dessas pessoas. Ele tem a necessidade que ela esteja por perto dele. Porque uma diferença entre o Coringa e a Arlequina é que o Coringa, ele é totalmente insano. Ele é insano. A Arlequina, ela não tem sanidade, mas ela não é insana. O Coringa é sociopata, ele é insano. Ele acha que matar uma pessoa não faz tanta diferença assim. A Arlequina, ela sabe que matar uma pessoa não faz diferença, mas ela mataria se fosse necessário. Então ela não tem sanidade. O Coringa não, ele já tem insanidade. Então ele precisa, acho que ele vê nela um pouco da sanidade até que ele precisa. Porque quando ele tá com ela, ele pode ser louco, mas ele não é tão perigoso quanto se ele estiver sozinho. Mostrou muito bem que ele sozinho atrás dela, ele destruiria qualquer coisa. Tanto que a parte do helicóptero, o final, aquele final, eu gostei do final, ele simplesmente invade o prisão de presídio máximo do negócio. E foda-se, entendeu? E ele só invadiu lá pra buscar ela, se for olhar. Ele tinha grande chance de dar, tipo assim, a merda total. E ele foi atrás dela, então ele mostra que ele vai até realmente o fim por causa dela. Mas eu acho que o que completa ele nesse parto é a pequena fatia de realidade que ela tem. Mas eu ainda acho que, tipo assim, a relação dos dois, cara, dá pra ser muito desenvolvida no filme de muita maneira sutil, cara. Porque, tipo assim, nos jogos da série Arkham, em hora nenhuma eu acho que tem a relação dos dois. Só que o negócio, tipo assim, ele aparece sempre de tantas maneiras sutis, cara. Tipo assim, em um item que aparece e tal. Por exemplo, no terceiro jogo aparece no segundo jogo aparece um teste de gravidez positivo no lugar onde a Arlequina tava. Uhum. É, então dá pra você notar, cara, tipo assim, tem uma relação entre eles. Uhum. E não foi, simplesmente foi jogado na tela. Tem a cena que o Coringa tá deitado lá no meio de facas e tal, no canto da tela você vê roupinhas de bebê. É verdade. Tem as facas, rosas, champanhe e roupas de bebê. Isso é interessante. Às vezes eles justificam disso, até um pouco desse fascínio dele por ela. É. Uma parte da loucura, né? Que é aquela cena que ele tá sentado, eu não sei, mas me deu a impressão de que ele tava chorando. O olho dele tá meio que mais cheio d'água, assim, sei lá. E a boca com um rabiscado preto em volta, assim. Uhum. Tipo assim. É, como se fosse borrado. É, deu. A minha impressão é de que teve alguma coisa ali que pode ter sido cortado ou não, né? Daquela cena, deve ter tido algum desenvolvimento um pouco. Possivelmente mais uma cena vítima da edição. Das grandes cenas vítimas da edição. E os outros personagens, assim, vamos dizer. Um que eu gostei bastante, que eu ficava com o preconceito, é o Will Smith fazendo um vilão. Pistoleiro. Sim. Que apesar de no filme ele ser ainda o nice guy, você vê que ele te passa confiança e fala assim, eu também não hesitaria em dar um tiro na cabeça de qualquer um. Porque ele tem aquela pegada, tipo assim, eu não ligo pra porra nenhuma, quero meu dinheiro. A única preocupação dele é com a filha dele, né? É, exatamente. É, tipo assim, eu ganho meu dinheiro da maneira, da melhor, do que eu consigo fazer de melhor no mundo pra dar tudo melhor pra ela. É, tanto que no filme mostra que se ele quisesse, ele teria ou matado o Batman. Com certeza. Ou dado um estrago violento nele. Só que ele não fez isso porque a filha dele pediu. Exatamente, não dava pra ele ter. Essa motivação é foda. Sim. É muito foda. Tipo assim, se você desenvolve isso de uma maneira legal, fica muito foda. Sim. Então, tipo, aquele esquema dele sair, encontrar com ela, ensinar o dever de casa pra ela. Dever de álgebra dela, de matemática, com cálculo de trajetória de bala. Velho, isso é foda. Isso é da hora. Mas assim, no final das contas, aquela caralhada de personagem, só o pistoleiro foi desenvolvido. Mas o pistoleiro, sim, eu gostei. Basicamente. Estranho, igual eu falei, quando eu anunciou o Will Smith, eu falei assim: putz, velho, o Will Smith vai roubar o trem, cara. Então, aí estrela e tal. E ele interagiu com a galera e foi muito legal. Tô tendo quase certeza que ia mexer nas coisas dele, assim, vocês não vão mexer nesse troço, vocês não vão lançar esse filme. A questão. Tem certeza? Ele tem culhão pra fazer isso, cara. A questão de. O Geraldão Betão é um cara da hora e tal, mas ele não tem o cacete do. Mesmo problema. Não, mas ele tem o do Smith. Eu acho que hoje em dia poucas pessoas têm o cacete do Will Smith de Hollywood. Ele tem, tipo assim, ele chegou um momento que ele deixou de ser ator pra agenciar atores. Entendeu? Então o cara fez assim, não, só vou te botar no filme e com certeza vai pro Oscar, entendeu? Não, mas não parece, mas o outro cara que tem bastante moral ali de mexer seus pauzinhos é o Ben Affleck. O Ben Affleck já ganhou várias premiações com filmes dele. É produzido pela Warner. Uhum. Argo, merecidamente. E não é à toa de que colocaram ele pra ser o produtor da Liga da Justiça. Foi. Ele vai trabalhar junto com o Geoff Johns pra restabelecer o universo. Que é um deus, né? Semi-deus, que é o deus do Jack Snyder. Então, pra estabelecer o universo dos filmes. E ele ainda vai dirigir e vai escrever atuar e escrever o roteiro do Batman. O Batman. O cara já tem o curioso de chamar. O meu filme é chamar O Batman. Não fazer um filme do Batman, vamos fazer um filme do Batman. Já saiu uma imagem lá do aquele vídeo do Deathstroke. Sim. Vocês viram? Mas eu gostaria muito de uma introdução do Jared Leto lá. Com o Coringa, porque o Ben Affleck é muito amigo dele. Os dois é parça. Eu acho que muita gente tá preocupado que eles não devem reaproveitar o Coringa tão cedo e tal. Mas eu acho que pra ser um filme, ter um filme do Batman, velho, eu acho que, e tendo o Coringa ali, solto, livre, e com a Arlequina, acho que eles não vão deixar isso. Sabendo que o Jared Leto não gostou e tal, o Ben Affleck pode muito bem dar uma reaproveitada nele. Um pequeno trecho pode mostrar, tipo assim, o fato dele ter o fato dele ter matado o Robin, entendeu? O Coringa, eu torço pro Jared Leto voltar com uma participação maior em algum outro filme, né? Seja Esquadrão do Suicida 2 ou o próprio filme do Batman. Ou um filme dele. Ou um filme dele. Queria o filme dele. Mas eu acho que não. Mas mostrar. Não. Mostrar a disputa também, né, do Deadshot com o Batman, que isso fica estabelecido no filme. Os dois têm uma rixa. E os outros vilões, né? A maioria dos vilões do Esquadrão Suicida é do universo do Batman. Tem o Capitão Boomerang, o Jay Courtney. Tá botando mó fé nele, velho. Não, assim, ele ficou muito cômico. Eu acho que ele tem lá livro cômico, mas não deu certo. Ele é muito cômico no filme. Nos quadrinhos ele é muito bosta. Uhum. Tipo assim, né? Porque. E é engraçado, porque muita gente fala assim, não, como é que esse cara é inimigo do Flash? Todo mundo se pergunta isso, né? Até hoje. É. Ninguém sabe. Como que o cara que usa bumerangues é vilão do cara mais rápido do mundo. Eu acho que a única vez que eu vi o Capitão Boomerang e aí ele já fala assim, nu, agora esse cara fez alguma coisa, tipo assim, ele faz importância, foi na crise de identidade, que ele mata o pai do Robin. Foi a única vez que eu vi uma situação que o Capitão Boomerang foi de importância. Porque depois disso, você falou, véio, o cara é o vilão do cara mais rápido do mundo, entendeu? E ele atira bumerangues. Não tem tanto sentido assim. É, até na parte do filme que ele arremessa um bumerangue com a GoPro. Com a GoPro. É. E a imagem fica fixa. Fixa. Isso é magia. Estabilizador. Isso é magia do cinema. Isso teria num quadrinho. Né? Vamos dar. Ah, cara, mas eu tava lá no cinema assistindo, eu tô lá vendo a câmera parada. Eu, por que você está parada mesmo? Estabilizador. Tem um estabilizador. Resolvido. É, o estabilizador que flutua acima. Eu gostei de uma coisa. É, tipo, né, você vai discutir física num filme onde tem um raio saindo. Desculpa, seu chato. Aqui, mas teve uma coisa, cara, que o Thiago falou, assim, falando dos outros personagens, né? Comentando sobre os outros personagens também. Eu gostei da Katana, vocês acreditam? Eu também gostei. Eu gostei da Katana. Sabe por que eu pensei o seguinte? O mesmo problema dela é a falta de tempo em tela. Tempo em tela. Sabe por que eu pensei o seguinte? Falei assim, pô, os caras são uns vilãozão. Legal. Aí o Rick Flag, eles estão a comando do Rick Flag. Tá, o Rick Flag por si, ele já é um soldado super treinado. Ele não é tão bom em tiro quanto o pistoleiro, mas ele é um soldado treinado. Os caras estão com uns chips na cabeça que pode explodir. Através, sei lá, de um Blackberry que ele tem no braço. Aí você fala assim, não, aí você chama a Katana pra ser guarda-costas dele. Eu falei assim, bicho, esses caras que são do Esquadrão Suicida são muito mais pica, entendeu? Porque se eles têm um dispositivo na cabeça que pode explodir, o cara ainda precisa de um guarda-costas, esse cara tem que ser muito pica. E esse guarda-costas tem que ser mais pica que esses caras. Aí ela chega no filme e ela só chora. É, a única cena que tem dela é chorando, e fala cara. Pra espada só. É, ela chora pra espada, a única cena que tem dela e não mostra mais nada dela. Em um dos trailers tem uma cena que não tem no filme, que mostra ela desembaiando a espada e as almas. E as almas. Mó da hora, velho. Aquela cena é da muito hora. Da hora. Aí não tem no filme, não tem no filme. Outro personagem que eu também, eu não sei, cara, eu não achei tão bacana a escolha do ator, não. Que é do Rick Flag. Eu não sei, cara, eu acho que tem muito mais ator que tem cara de militar, sabe? Eu acho ele muito cara de militar. O cara tem um sotaque meio texano, sei lá. O cara. Curte a voz de Deus. Ele é muito cara de policial e. Sei lá, é. Acho que o ator mesmo, ele só faz esse tipo de papel, né? Só policial. Então, eu não conheço muito da história, falando assim dos outros personagens, eu não conheço muito da história. Do El Diablo, pra ser bem verdade, eu não conheço. Só que eu achei que, tipo assim, a utilização dele no filme foi fraca. Poderia ter sido melhor. Tipo assim, o cara é assim, ó, todo mundo sabe. Se ele quiser, ele bota fogo na porra toda e todo mundo morre. Então esse cara aqui é esse aqui é o cara. Eu vou te ser sincero, uma das poucas partes do filme que eu ri muito. Foi aquela parte que, tipo assim, ele ficava naquele mó zen falando... Não vou fazer nada, porque senão eu vou matar todo mundo. Aí aparece o puto do pistoleiro e começa a bater na cabeça do cara, velho. Vou fazer alguma coisa? Então vou fazer alguma coisa. Só isso, cara. Não, aquele spoiler, velho, eu ri demais. Aqui foi legal. Entendeu? Então, tipo assim, dá pra você ver que o cara é poderoso demais. E no filme ele fica só nessa aí. Vou ficar aqui de boa. O El Diablo, nos quadrinhos, são três. O primeiro tem nada a ver com essa questão do Esquadrão Suicida. O cara era um herói de histórias que passam no Velho Oeste, mais relacionado ao Jonah Hex. E ele meio que ganha os poderes de xamãs para poder se vingar de uma quadrilha. O segundo é o Diablo. Ele meio que herda esses poderes pra combater o crime também. Aí ele usa uma máscara em formato de caveira. A galera mais conhece. É, e ele também tem essas questões de fogo, assim. E esse, o terceiro, é o Diablo, que é o que tem no filme, que é o povo que tem lá, né, traficante. Ele recebe, na história dele, ele estava prestes a morrer numa disputa de gangues, e aparece para ele, o primeiro é o Diablo, e transfere para ele, salvando a vida dele, os poderes dele. Ah, e o outro morre. Quando ele recebe isso, ele vai e utiliza isso para dominar as outras gangues. Só que ele faz a merda, né? Bota fogo em tudo, queima todo mundo. Aí que ele se arrepende e fica nessa, de modo zen, de não querer usar os poderes dele, porque ele fala que é errado. Ele é mais um anti-herói em busca de redenção do que um vilão mesmo. Mas o filme foi uma pegada um pouquinho diferente, né? Porque parece que a entidade que tá dentro dele... É meio que de nascença. Parece que é como se fosse a magia. A entidade da magia. É o espírito que possui. Então, repara pra você ver, quando ele transforma, tem um formato meio de indígena. Uma coisa meio maia. Porque assim, é a origem dos poderes do é o Diablo, do primeiro, entendeu? São os indígenas, uns xamãs indígenas, pegam ele, fazem um ritual e colocam uma entidade nele. Os indígenas norte-americanos? É. Nossa, eu olhei assim e achei que era uma coisa maia, meio inca. Caralho. Os filmes devem ter dado uma modificada. Porque ele é porto-riquenho, né? E assim, eu achei bacana. Eu fiquei surpreso quando ele transformou daquela maneira. Mas pra mim, cara, a melhor parte do filme foi envolvendo a magia. A parte da primeira vez que ela vai transformar. Da mão subindo. Mano, foi bonito. Foda. Eu gostei do visual do filme, cara. Ele ficou bonito. Saca? O filme inteiro ficou bonito. Sim. Essa questão dela transformando, cara, que sacada genial, cara. Ficou muito bacana. Vamos pegar uma mão preta, segura a mão dela e gira. Agora eu não entendi por que que eles mudaram o visual dela, né? Ela ficou mais... Ela tomou banho. Ela tomou banho, né? Que ela tinha os moscas, cara. Assim, tava bem mais da hora, mais dark, cara assim, de perigo ela do que o visual. Foi por causa da influência do poder do irmão dela, né? Porque ela... Como se o irmão dela... É porque ela perde o poder dele, ela enfraquece muito depois... Outra coisa. Por que diabos Amanda Waller, ao invés de matar a puta, tipo, ela tá com o coração dela lá, eu posso te matar. Ao invés disso, ela dá um ataquezinho de finiquito de raiva e começa espetinhos a furar o coração com uma caneta, cara. Tipo assim, destrói o trem. Se a mulher tá te dando trabalho e você tem o poder sobre ela, meu amigo, mata. Mas, assim, se tratando de Amanda Waller, né, nunca se sabe o que passa na cabeça dela. Ela queria utilizar mais a magia. Eu acho que era como explicação é que ela queria ainda utilizar da magia, porque não faz sentido. Eu também, eu que não faz sentido dessa maneira. Eu acho o seguinte, ela, na hora que ela entra naquela sala, que na hora que ela tá saindo daquela sala, ela mata os homens dela. Sim, por motivo que é, porque sim, tipo assim, porque os caras sabiam muito e ela mata os caras. Tipo assim, então ela é uma pessoa muito prática. É. Então, e não eram os caras qualquer, velho, eram os caras pica que tava lá. Pois é, não, tipo assim, se ela vê que a magia tá dando mais trabalho do que retorno, meu amigo, tchau. Véio. Um abraço. Ah, né? Também não vou comparar um cara que é hacker do governo com uma mulher que é tirocuda lá do, das magias. O esquema é que a Amanda Waller também já duvidava do alter ego da magia. Sim. Da arqueóloga lá. Uhum. Porque, tipo assim, ela não queria. Ela não tava ali. Mas é outra coisa que eu tô lembrando aqui. Também foi influência dela fazer que o Rick Flag se aproximasse dela. Sim. Uhum. Porque ela falou assim, eu vou utilizar ele também como uma coisa pra tentar segurar ela. Porque tudo que eu precisar agora, eu só mandar ele e ele vai atrás dela. É, porque ela queria realmente ter a magia como uma arma pra ela. Não, funcionou, cara. Até que ela foi fazer exibição lá com o cara, simplesmente foi um bom plano, sei lá, de whatever, de onde. Sim. Do nada, assim, pau, toma aí. Agora, não fez muito sentido, achei muito random os soldados que são mandados extra com eles. Uhum. Ou serviram só pra desaparecer ou morrer. Ou morrer. É, aquela... Eles viraram o exército dos carinhos lá. Né? É, são os verdadeiros suicidas, né? Os caras entraram pra implantar a bomba e se explodirem lá. Não, e aquele esquema do exército lá da magia... Tipo assim, você vê no trailer a pessoa morrendo e tal, não sei o que, depois você descobre que não são pessoas. Aí, cara, justificativa, que foi uma bitoca da magia que transformou o cara tipo num ser sem rosto bizarro, parecendo um homúnculo. Cara, coisa escrota, velho. Mas sabe aqueles bichos aí que eu lembrei daquele... É a questão da censura também. É, os bichos, eu lembrei daquele vilão do Mega Man X6, você lembra? Um preto que tem um olho na cara, tem que bater nele antes do último chefe. Putz, velho, você foi longe pra caralho. Um bicho com o olho na cara, você tem que bater nele. Bicho, eu só lembrei disso, cara. Mega Man, você só atima. Olha lá, Mega Man, mano. É. Também o crocodilo eu achei bacana. Aquele croc. Assim, né? Não caga. Não tá nem mexendo. Olha o visual da hora. Não, o visual é legal, não é CG, o visual tipo assim foi produzido. Não, é uma coisa que eu gosto de usar mal, já falei, eles produzem a coisa. Eu ainda acho que ele tinha que ser maior. De tamanho? De tamanho e de musculatura. Arrume. Mas eu acho que. É, deveria ter, tipo, contratado um montanha, né? Fazer... Meu amigo! Seria cabuloso. Meu amigo! Quem não fala muito mesmo, o montanha precisava falar muito mesmo, tá bom. É. Mas até entendo porque também ele já tem uma estatura grande, assim, forte, né? É, mas eles não quiseram, acho que, não fazer uma coisa tão over, assim, igual nos quadrinhos, o cara ter às vezes ter cauda, cabeça de crocodilo, né, e tal. Mas é como se fosse uma mutação de problema genético mesmo, de pele dele. E tem um detalhe, né? Eu não sei por que diabos eles não usaram o Tubarão Rei. Às vezes aparece lá no Aquaman, né? Não. No Aquaman vai ser o Mantra. Mantra e o Lorde das Profundezas, eu acho. Pois é. Então, por isso, eu, na minha opinião, eu acho o Tubarão Rei mais legal. Mas eu tenho aquele fato, né, de que o Tubarão Rei sempre tem que estar perto de água. Mais uma coisa pro roteiro. Mas cara, eu acho que o problema do Dalton. Mas aí que tá, o roteiro não foi bom. Mas não. O problema da utilização do Tubarão Rei é que seria o Tubarão Rei se ele tem que fazer ele só de CG. É, e a gente já viu que CG não fica bom. Olha o Cyborg. Aquele trailer do. Olha aquele Cyborg de CG, é uma bosta. É, mas imagina, no meio da porradaria, é um negócio tão random, cara. No meio da porradaria, do nada mas o Tubarão Rei começa. Mas eu acho que não funcionaria o Tubarão Rei nesse esquadrão. Não dá. É, não sei, acho que funcionaria. Funcionaria tão ruim quanto o Amarra. Que foi horroroso. Nossa, eu falei. Eu sabia, eu falei assim: esse cara só tá aí pra mostrar que a bomba implantada funciona. Isso foi. E foi quanto tempo mesmo? 6 meses atrás? Vocês mesmos rolou print no Facebook. Eu falei, o Amarra vai servir pra morrer, só pra falar que a bomba funciona, e é o Diablo vai ser, tipo assim, o, a salvação ali no, no final do filme. É, né? É, de cantar a pedra antes. Que foi horroroso. Moiar o Endinar, pra mudar o nome. Foi horroroso. Mano, e é interessante, é uma coisa que eu não tinha observado, porque eu tava com tanta vez o filme, mas ouvindo o Nerdcast, tudo foi resolvido com a bomba. Pense nisso. Explodiram. Ah, é verdade. O herói, na verdade, foi o filho da puta do carinha do soldado que ficou com a bomba lá de baixo. O filho do Clint Eastwood. Pronto. De Scott novo, né? Pronto, cara. Foi só isso. Resolveu Saca. O problema. Resolveu o problema. Ah, mas é... O Diablo ali saiu no mano a mano com ele e o cara enfiou a mão no peito dele. Deu uma enfraquecida cabulosa no cara ali. Né? Foi no mano a mano. Quem foi... que tem uma bomba flamejante e enfia no peito do outro? Quem que aguenta nisso? Depois explodiu ali, né? Mas aí não é. Mas assim, é, o meu ponto maior negativo com esse filme é, é os vilões mesmo. Assim, né? Os vilões. Vilão dos vilões. Ah, tá. A magia. É, a magia, meu irmão. Ah, o irmão então, é pior ainda. Os vilões. Porque o irmão não fez nem cheiro. Não, tá ali, eu, tá, mas... Porque, sei lá, me incomodou aquele visual dele, neon ali. Tá vendo? Sem Egito, Barão Rei não ia dar certo. É, não ia dar certo. Ah, eu concordo. Ah, o Diablo ficou da hora, velho. Ah, o Diablo, o El Diablo ficou da hora. Porque, né, funcionou naquele esquema. E agora o cara já aparece 3 metros de altura brilhando laranja. Sei lá, é meio esquisito. Poderia ter colocado ele como um humano normal com um visual tipo da magia também. É, poderia ficar melhor. Um cara de 2 metros de altura ali, ó. Né, mas não deu medo aquele vilão. É da mesma, parece um árvore. Já o Diablo da arma. O El Diablo. Você tá doido, vai ser ela tem um trem gigante em flama, uma caveira gigante em flama. É a morte. Fudeu o filme, leva. É a morte. Mas a Amanda Waller também, a Viola Davis, foi do caralho. A Viola? A Viola? Não, ela foi boa mesmo, ela foi. Ela foi a Amanda Waller. Ela é uma boa atriz, né? Ela é uma boa atriz, cara. É vilã mesmo, né? É, ela tá carregando puta. Tudo quanto é Amy aí com How to Get Away with Murder. Bom, em suma, Thiago, é bom ou não é uma bosta, uma merda inacreditável? Que porra de risada é essa, velho? Geraldo Leite. Nossa, geral, cara, Deus. Ficou muito ruim. Ó, ficou não, ficou não. Ficou pode... assim. Então, peraí, a opinião é minha agora. Então, vai, então, só fala, seu cuzão. Seu rosto merda. Eu sabia que morreu. Demorou de falar isso. Mas então, eu aceito realmente falar mal do filme, que tem erros, mas eu não fui com grandes expectativas pra assistir esse filme. Eu também não. Você vem lá que você falou que você foi. Não, mas eu deixei quieto, velho. Mas, assim, eu não saí incomodado da sala de cinema. Eu não saí assim, não, me devolve meu ingresso. Eu não saí com ódio no coração falando assim, não, é o pior filme que eu já vi na vida. Porque o pior filme que eu vi na vida foi o Malco já sabe, porque o Malco ama ele. Mas. Foi? Demolidor. Nossa, é horroroso! Mas assim. Demolidor melhor que o Esquadrão Suicida, pronto, falei. Eita! Tá vendo o nível de dorme? Não, olha onde a gente chega. Mas assim, o filme, pra mim, foi divertido. A proposta dele de ser divertido foi legal. Não é filme de ganhar Oscar. É filme baseado em quadrinhos. Filme baseado em quadrinhos é coisa fantasia, não tem nada de realidade. Então, vamos parar com esse rancor no coraçãozinho aí de... Vamos parar de ficar comparando os filmes do Nolan. Vamos parar de ficar comparando diversão dos filmes da Marvel. Vou deixar esse povo trabalhar direitinho, sem ficar regravando cena. Vou contratar uns estúdios legais que fazem umas edições de corte legal. Mas, no geral, eu tô legal com esse filme. Você tá bem? Tô bem. Tá maroto. Tô maroto. É. Beleza. Bom, ok. DG. Ó. Tá com a cara de que mudou de opinião. Não, né? Eu quero o seguinte. Escrevendo a cara do DG, não, eu vejo a mudança de opinião aí nos olhos dele. Não é mudança de opinião, sabe o que é? É porque eu já, o Mock vai falar assim, DG, aí ele já segura no som. E depois ele vai esperando, porque é hora que eu vou virar e falar assim, é bom, é Mock. Eu achei. Ele tá esperando isso faz umas 3 semanas pra fazer isso. Entendeu? Então, ó, eu ainda gostei do filme. Eu ainda gosto do filme. Ele tem suas imensas falhas, que são erros, que não é culpa do elenco, que não é culpa do diretor, é culpa de uma má produção, uma má pós-produção da Warner, que ela tá cagando nas suas melhores opções, e ela vai continuar cagando, porque é o que eu espero, uma grande atuação da Gal Gadot, mas uma péssima edição no filme. Gal Gadot. Cara, velho, o nome dela é israelita, mano. É difícil demais. Ela é antigo demais, vai. É, lógico. Mas então eu acho que enquanto a DC não acertar a edição, ela não vai agradar. Mas eu gostei do filme. Tem as suas falhas e tem os seus acertos. A gente tava conversando aqui por off. A melhor cena é uma cena de prefácio. Que é quando aparece a cena do pistoleiro, que aparece o pistoleiro e aparece a ficha dele, e aparece tudo aquilo que ele sabe utilizar, e aquilo ali passa super rápido, e teve gente que reclamou que não conseguiu ler, mas é porque não é pra você ler, meu amigo. É pra te mostrar que, tipo assim, ele faz tanta coisa que você não sabe o que. Pra que você ter noção, viu? O cara é uma máquina. O cara é uma máquina, então, com qualquer merda. Eu adorei isso em todos os personagens, entendeu? Esse personagem é X e ele faz essas coisas. Eu gostei muito desses prefácios. Porque quase todo mundo que sentou no cinema para ver Esquadrão Suicida não conhecia nenhum dos personagens. Então deu uma boa resumida do que tá ali. Eu gostei do filme, igual o Thiago falou. Ele não cumpriu o que ele vendeu nas propagandas. Mas eu consegui assistir o filme e falar assim, não, beleza, deu para assistir o filme. O Esquadrão, ele não passa o que ele vende, mas ele vale a pena ser assistido. Seu peito. Ok. Cara, bruto. Eu fiquei mais orgulhoso de ver Capitão América 1. Seguinte, eu gostei dos personagens. Coringa, eu gostei, achei bacana. Tanto é que eu falei que eu quero ver um filme daquele Coringa. A Harley Quinn, gostei também, achei interessante. Mas eu me senti traído. É esquisito, cara. É chato quando alguém te promete alguma coisa e no final não te entrega aquilo. Você se sentiu violado. Eu me senti violado das piores formas possíveis. Que dó dele. Eu vi o filme sem expectativa. Eu vi depois de vocês três. Acho que você não ia ver. Eu não ia ver o filme. Eu vi o filme por causa do que a gente ia gravar aqui. Então minha expectativa foi negativa já, cara. Eu disse, tô indo ver um filme merda. Bom, eu acho que todo mundo já sabe o que eu achei, né? Eu não gostei do filme, porque eu tinha uma certa expectativa também. Eu tava, tipo assim, eu esperei durante o ano muito mais Esquadrão Suicida do que Batman vs Superman. Justamente pelo fato de ter o diretor que tinha, ter a pegada que ia ter. Mas acabou que no final não entregou aquilo, cara. Não era nada daquilo. Tipo, o fato da edição ter... Na minha opinião, cara, a edição acabou com o filme. Mas, velho, não dá pra saber, você não viu o filme antes, saca? E não, se realmente, cara, o filme já era uma merda? Não, tudo bem, a edição é horrorosa. Eu tô falando, o filme poderia ser realmente melhor. Porque não é só o Jared Leto que reclamou da questão de corte. Muita gente reclamou, cara, que cortou cenas deles. Cenas importantes. Não, a gente vê que cortou cenas, a gente falou disso. Sim, falta muita ponta ali. Tem muita coisa ali que não precisa ter tanta ponta solta, cara. É zoado, cara. Não sei. Então, sabe, tipo, é igual eu falei, eu achei que o filme é um Frankenstein gigantesco. Que é o atestado que a Warner tá completamente perdida. Que ela precisa achar um ponto e seguir aquele ponto. Tipo assim, não importa se as críticas forem negativas. Torcer, igual eu não falou, pra uma segunda versão ser menos pior, pelo menos. Mas é isso aí, galera. A gente agradece demais a presença de vocês nesse podcast, que não foi de um filme lá tão bom, na minha opinião. O Moiado não gostou desse comentário. Tô sus. Tô sus. Tá bem, né? Você tá bem. Hoje você tá tranquilo. Tô tranquilo. Você gosta de Demolidor. Eu gosto de Demolidor. Você viu as 2 temporadas de Prison Break. Eu vi as 4, cara. Olha lá, velho. Tem 4 temporadas de Prison Break. Mano, eu vou ver Demolidor. mas eu não gosto. E vou ver se essa série realmente é melhor do que Esquadrão Suicida. Mas então, como é que é? A gente tem que. Vocês aí que estão nos ouvindo, vocês estão já com os ouvidos sangrando. Qual que é o site, Moco? www.cjdeminopolis.com.br para ver nossas postagens lindas, maravilhosas. Isso. E tem o Facebook, que é o Conselho Jedi de Minópolis. Nos sigam lá, que direto tem postagem legal. Compartilha lá, gente. Curte, a gente é cheiroso. Mas é isso aí, valeu, galera. Falou! Falou! Beijo com minha tatuagem de boca na mão. Meu Deus. Será que quando o Coringa tava batendo a Arlequina naquela foto, ele tava dando um beijo na cara dela? Puta que pariu!